mesmo se não houvesse amanhã. Eu vou suave ou com força, como for. Te abro como flor, te marco como tatuagem. Depois que a sacanagem começou, faço até o diabo sentir calor. Te deixo louca de desejo, te vejo, coração dispara. Pra valer tem que ser indecente, selvagem na cara. Seu cheiro, sua cor, minha tara. Errei, sei que machucou, se fere com amor, não sara. Te beijo como ninguém te beijou. Fogo e gasolina, louca, a gente combina. Fina como cristal, linda, pedigree tal. Tanto lugar no mundo foi parar no quintal do mais vagabundo. Tanto lugar no mundo foi parar no quintal do mais vagabundo. Gata, gata, quero te levar pra onde o tempo não passa. Deixa o mundo pra lá, vem viver sem medo de errar, baby. Deixa o mundo dormir, que hoje eu vou acordar você. Deixa o mundo pra lá, vem viver sem medo de errar, baby. Fecha aquela de renda, comprei vela, venda, pra gente se internar, pequena, entenda, não tem quase. Vou te mostrar que não vale a pena viver pela metade da saudade, eu sei, é verdade, não há melhor encaixe. Vou me eternizar, só vou morrer se antes matar essa vontade. Fazer rap, amor, até mais tarde. Traz um gole de tudo que vale. Faz favor, sem, por favor. O que seria do prazer sem a dor? Nada. Quanto vale o tempo se não for pra fazer? Vem, baby, dizer ao mundo foda-se. Hoje nossa alma foi passear. Deixa pra lá, quero te ver se entregar por querer. Se perder sem caô, nem pensar em deixar de vir. Gata, gata, quero te levar pra onde o tempo não passa. Deixa o mundo pra lá, vem viver sem medo de errar, baby. Deixa o mundo dormir, que hoje eu vou acordar você. Deixa o mundo pra lá, vem viver sem medo de errar, baby. Porque cê acha que o tempo não passa aqui? Lentamente tudo se encaixa assim. Então relaxa, já invadi sua mente. Entrou no cio, toda excitada no cine. Mas eu que dirijo a cena do crime, Sente. Quando o corpo fala, não mente. Quero te levar pra onde o tempo não passa. Deixa o mundo pra lá,